que é o presidente do... Alô, oi, Carlos. Senhor ministro, pode falar? Oi. Tudo bem? Posso. Vou passar para o presidente. Ministro Pedro Carvalho. Alô. Oi, meu irmão, tudo bom? Ô, baixinho, você é um filho da puta. Oi. Você não disse que ia me procurar quando você voltar? Mas eu volto para Brasília amanhã cedo, de madrugada. Você falou que ia ficar até quinta? Não, hoje é quarta. Vou chegar até quinta. Então? Não, tô indo então, embora. Então, você falou que ficava até quinta? Não, estou indo embora hoje. Mas eu vou em São forma, Paulo te pegar. De qualquer forma, se você passar em São Paulo é bom. Você está onde? Eu estou em Rio Branco, no Acre. Estou almoçando justamente com o pessoal que foi vítima de um processo da PF aqui, escandaloso. Amigo, ligado ao Jorge Viana, uma loucura. Então vou fazer uma descrição desse negócio aqui, é um absurdo. Bom, mas peraí, você deixa para alguém, você não quer falar para alguém aí uma tarefa para mim, que eu falo? Não, não, já estou indo para o aeroporto. Se você chegar amanhã, eu vou deixar a tarefa para o Rui Falcão. O Rui vai embora que hora amanhã, Rui? Ah, ele vai embora 9 horas da manhã, porra. Mas 9 horas da manhã eu consigo falar com ele. Eu chego às 6h30 da manhã. Ah, você chega às 6h30 da manhã? É, eu vou procurar o Rui. O Rui te procura, você procura o Rui, tá bom? Eu procuro ele, pode deixar. Deixa pra ele. Qual é o assunto que eu quero que você converse com ele. Tá bom. No começo da semana eu tô... Eu vou pra São Paulo. Tá bom, querido. Você. Tá bom, um abraço. Força aí, cara. Vem cá, vem cá. Só uma pergunta. Ela te convidou pro ministério? Aham. E você acha que não é o caso, por enquanto? Não, mas eu tô pensando. Tá, tá bom. Pensa, tá bom? Porque é outra razão, não é essa que está sendo publicada, é a outra que está na opção de você aí. Tá bom. Então não vai ter jeito. Pensa nisso, por favor. Tá bom, mas ela sabe que é tá isso. Tá bom. Tá bom? Ai, que bom. Ótimo, ótimo. Tá bom? Valeu, irmão, valeu. Um abraço, querido. Ah, outro, tchau. Tchau, tchau.